isso que fiquei. Por isso fizemos esta canção pra você ser legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal. Papa, você é sensacional, opcional, opcional, opcional, opcional, opcional, opcional, opcional, opcional, opcional, opcional, opcional, opcional, opcional, opcional, opcional, opcional, opcional, opcional, opcional, opcional. Papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, criancinha. Papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, se assustou, se assustou, maroto. Ficar carente. Sentirei saudade.